da Silva, conhecido, além de mais, antes de mais, é médico, antes de mais é médico, antes de ser presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Eu ouvi uma vez, já não sei bem onde, mas ouvi, só um segundo, ele disse, espero dizer aqui uma coisinha só, mas ouvi há relativamente pouco tempo dizer, falando destas coisas, que talvez um dos pormenores que faz mais impressão é na praxis da própria Igreja, é quando se fala do ecumenismo, de que maneira é que se pode dar aos outros e abrir-se aos outros quando não se tem muitas vezes a coragem e às vezes até a habilidade de se dar a si próprio e aos movimentos dissonantes dentro da própria Igreja. Desculpe. Falo erro, era como é que pode haver diálogo inter-religioso se não há intra-religioso? Eu começo por agradecer o convite que me é feito ao movimento Nós Somos Igreja, com muito gosto que aqui estou. Obviamente, em termos de pedagogia, nada será mais difícil do que falar depois do Padre Vítor Feitor Pinto em quaisquer circunstâncias. Portanto, eu não tenho maneira nenhuma. Aliás, eu acho que foi uma maldade das organizações. Foi uma maldade não me ter posto antes e ter posto depois. Mas, nos brevíssimos 10 minutos que eu não vou exceder, eu tinha, nasci em 52, tinha 10 anos, em 62, quando se iniciou o concílio. Tive uma educação católica, sou católico, muito heterodoxo, como vão ouvir ao fim destes 10 minutos. Tive uma educação católica aqui ao lado, na Basílica da Estrela, e à missa um dia, onde era menino do coro, o padre Tobias Duarte, não penso que tenha tido grande contentamento com o concílio, sinceramente. Lembro-me perfeitamente, e fui aqui aluno no Liceu Pedro Nunes, aqui ao lado, a 200 metros, e curiosamente vou, ao longo destes 10 minutos, fazer algumas referências sobre isso. Por exemplo, começando por quem morreu há 3 dias, o bispo Manuel Falcão, que foi igualmente aluno aqui do Pedro Nunes, com quem eu fui falar a Beja, felizmente, há três anos, em 2008, fui falar a Beja, quando estava a preparar um livro meu, e fui falar a Beja, aliás, por indicação do Nuno Titónio Pereira, que fez 90 anos, dia 31 de janeiro, e que me disse, tens que ir falar com o Manuel Falcão, porque, a propósito desta história toda do concílio, eu vou falar um bocadinho, vou dizer qual é o meu tema da minha intervenção, vai ser o que não aconteceu no concílio em termos de discussão da sexualidade humana e porque é que isso não aconteceu no concílio. Bom, eu estava a escrever um livro sobre isso, enfim, e falei com o Nuno Titónio Pereira, que é seu amigo há muito tempo, era amigo do meu pai aqui, desde o Liceu Pedro Nunes, depois seguiram caminhos diferentes, o meu pai manteve-se ultraconservador, o Nuno não, apesar de ter nascido numa família ultraconservadora também, e o Nuno disse-me, tens que ir falar a Beja com o Manuel Falcão, ele já fazia hemodiálise, não era segredo para ninguém, mas fui lá, escolhemos os dias, muito simpaticamente, gostei muito de falar com ele, tive cuidado, enfim, de ler algumas coisas antes sobre ele e de me informar, aquela célebre frase quando o Salazar diz ao Salgeira, ele é seu bispo auxiliar, mas nunca será patriarca de Lisboa, disse o Salazar ao Salgeira, e acertou, e era bispo auxiliar do Salgeira nessa altura, e fui falar com o bispo Manuel Falcão a Beja, por várias razões, a principal, porque, havendo censura em Portugal, com certeza, no tempo do concílio, eu tinha tido conhecimento de um documento fantástico, publicado, então, pelo bispo Manuel Falcão, não sei se assim, já era bispo auxiliar, foi chamado Boletim de Informação Pastoral, em Lisboa, em janeiro de 1969, já depois do concílio, eu sei, mas eu vou dizer porque é janeiro de 69, em que ele publica ali, traduzidinho, muito bem traduzido, documentos com um impacto brutal, que era a contestação dos bispos holandeses, dos bispos franceses, dos bispos canadianos à encíclica Humanae Vitae, em que diz coisas fantásticas como uma encíclica é uma opinião, uma encíclica tem a ver com o magistério ordinário, uma encíclica não é um documento falível, portanto vale o que vale. E assinado pelo Manuel Falcão, e eu perguntei ao seu bispo, desculpa, mas como é que isto passava em 79, como era possível? Assim, sabe, era um documento a pastoral do Patriarcado de Lisboa, então e o Cardeal Sergeira não lhe dizia nada, porque eu quase nem reparava nisto. Bom, voltando atrás, entre 62 e 65, de facto, decorre o Concílio de Vaticano II. Eu era um miúdo, o que sei do Concílio de Vaticano II é, obviamente, pelo que li depois disso. É conveniente saber que, quando em 59, João 23 é eleito, e passados uns tempos tem inspiração do concílio, eu não quero ser demasiadamente iconoclasta e não quero ser desagradável com o Padre Vítor Feitor Pinto, é óbvio que os Tardinis e os Otavianis e os Pericles Felice, e seguramente Pio XII, tinham pensado num concílio, mas o concílio que desejavam não era seguramente o concílio que João 23 desejou. Isto eu acho que é importante. É a minha opinião. Pronto. O concílio que João 23 desejou, quando pergunta a sua santidade o que é que era o concílio, é evidente, podemos dizer que a agenda foi um pouco marcada pelo livro que o Hans Küng teve a inteligência de escrever em 1961 e que catapultou como teólogo na Alemanha, junto depois do cardeal Fringes, e marcou um pouco a agenda, talvez. Isso depois podia nos levar um bocadinho muito longe. Mas, apesar de tudo, e com todos os esquemas que a Cúria tenha querido impor e foram imediatamente recusados na primeiríssima sessão plenária do concílio, apesar de tudo, já vou dizer a seguir, nem João 23, nem Paulo VI conseguiram, infelizmente, reformar a Cúria, isto é, os burocratas do Vaticano, que têm um poder imenso na Igreja Católica, ou na hierarquia da Igreja Católica, se quiserem. Nenhum deles conseguiu, ou teve força para isso, ou coragem, ou as duas coisas. Já vamos ver, seguramente, em 67, quando veio a Fátima, Paulo VI sofria horrores, e uma das razões que o fazia sofrer horrores era ter um documento por assinar ou rejeitar, chamado Mane Vitae, que é publicado no ano seguinte, em 68, a comissão que elaborou esse documento, já vou fazer a história, tinha-lhe o entregue um ano antes, ele teve 2 anos sem saber o que é que devia fazer. E assinou a Mane Vitae, as reações foram tais que nos 10 anos consecutivos do pontificado não escreveu mais encíclica nenhuma. Nenhuma. Bom, coisa nunca vista. O Papa está 10 anos sem escrever encíclicas. Bom, mas então, voltando atrás, em 62, 60, quando é anunciado o Concílio Vaticano II, em 59, nos 2 dias seguintes, o Observatório Romano faz silêncio. Isto é, a reação foi tal que nem sequer divulgada foi no Jornal Oficial do Vaticano. Isto é, a Cúria não estava propriamente satisfeita. Impôs como condição ao Papa, antes do concílio, que tinha que fazer um sino de Roma. O Papa lá disse, façam então o sino de Roma. Do sino de Roma discutia-se a tonsura, discutia-se se os papas deviam usar a sotaina e discutia-se, é para rir, se um padre podia andar sozinho com uma mulher no automóvel. Só dos consola. É verdade, a agenda está marcada. E se calhar discutiam-se outras coisas, mas esses eram os grandes temas. Acabou o sino de Roma, veio finalmente o concílio. Obviamente a Cúria fez tudo o que pôde, de facto, quando os bispos portugueses, já agora convém dizer que o D. António Ferreira Gomes também foi ao concílio, como é evidente, mas quando os bispos portugueses tinham uma relação muito tensa, quando se cumprimentava com todos os outros, quando os bispos portugueses saem daqui, estavam convencidíssimos que aquilo ia durar muito pouco tempo. De facto, chegavam lá, se dava, voltavam atrás. Felizmente, nada assim foi. Houve problemas gravíssimos durante o concílio. As sessões decorriam em latim, as sessões plenárias, a esmagadora maioria dos bispos e cardeais não dominava latim, os cardeais americanos propuseram que houvesse uma tradução simultânea em 72, 73, 74, era altamente inovador, tinham dinheiro para isso, as dioceses ricas, Nova York, Boston, Chicago, etc, etc, não se conseguiu, isto é, nem todos percebiam tudo o que lá se passava, pelo menos, não digo nos textos escritos, mas pelo menos nas discussões orais, e o que me interessa agora aqui, durante a minha intervenção, é agarrar-me à área da minha especialidade, sou ginecologista, sou médico, a questão da sexualidade. Reparem, a primeira pílula aparece no mundo, pílula contraceptivos orais, aparece no mundo em 61. Aliás, estou a mentir, 59 nos Estados Unidos, 61 na Europa, 64 em Portugal. E foi uma brutal revolução na sexualidade e na reprodução humana. Pela primeira vez na vida, uma mulher podia ela própria controlar a sua reprodução, não estando dependente do homem. O que é algo com consequências brutais até hoje. Era um problema gravíssimo. E lembro-me do Dr. Albino Aroso, professor, muitos de vós conhecem, com quase 90 anos, 89 anos, lhe contar que no verão anterior ao início do concílio, o concílio inicia-se em outubro de 62. 29 de outubro de 62. Não, aliás, 11 de outubro de 62, também tinha. 11 de outubro de 62. Dia 29 de outubro de 64, outra vez, 11 de outubro de 62. E o Dr. Abeloso vai na companhia de um famosíssimo ginecologista americano da Harvard, chamado John Rock, que era médico católico em Harvard, do lado oposto de Boston, e vão a Castel Gandolfo, um mês ou 2 anos de começar o concílio, visitar o Papa João 23, um grupo de médicos católicos. Eu disse ao Dr. Abeloso que eu tinha a obrigação de escrever isso. Penso que me vão todos acreditar, mas eu devia escrever isto, era uma obrigação que tinha. E vão visitar o Papa João 23. E o Dr. Albino Aroso pergunta, Sua Santidade, o que é que pensa da pílula? E o Papa responde, a pílula? Isso não é para os padres, isso não é para a Igreja, isso é para os médicos. Bom, é pena que de facto depois não tenha sido assim. Verdadeiramente, em 63, já com o concílio a decorrer, que iniciou-se em outubro de 62, portanto, ele veio a morrer em junho de 63, mas já com o concílio a decorrer, o Papa nomeia uma comissão pontifícia, como o próprio nome diz, passou o plenário, para o estudo dos problemas da população, família e natalidade. E dá claríssimas indicações aos padres conciliares para não tratarem destas questões atinentes à população, família e natalidade, apesar de depois haver alguma parte no Gáudio e Messe sobre isto, no chamado esquema 13, mas dá indicações claríssimas para que as questões de sexualidade, as questões de contracepção, as questões da natalidade não sejam tratadas pelos padres conciliares e sejam tratadas por esta Comissão Pontifícia. Quando a Comissão se reúne, é já em outubro de 73, o Papa já tinha morrido, João Paulo, o João 23. Felizmente, Paulo VI tem a coragem de manter essa Comissão, de manter o Concílio, e não só a mantém, como a larga. Havia mulheres nessa Comissão. Havia casados, estavam os maridos e as mulheres. Havia padres, havia biólogos, havia grandes teólogos, havia padres fantásticos, como, por exemplo, André Heliger, que vem a ser, depois, no fim da década de 60, um dos maiores bioeticistas fundadores da bioética. Havia padres fantásticos, uns morreram há pouco tempo, muito maltratados pela Igreja, por exemplo, o cônego Pierre Blocht, na Bélgica, estava lá, foi pessimamente maltratado ultimamente agora, pela Igreja, etc. Havia Bernard Hering, estava lá também. E essa comissão, que vai sendo sucessivamente alargada por teólogos, bispos, cardeais, pelo Papa Paulo VI, apresenta as suas conclusões já em 66, já com o concílio terminado. Esta questão foi marginalmente, apenas numa sessão de 29 de outubro de 64, discutida no concílio, e a questão da sexualidade, da contracepção, da natalidade, apresenta o texto ao Papa Paulo VI em 66. E entre 66 e 68, em que há uma maioria de 80% da comissão que diz é perfeitamente lícito que uma mulher católica tome a pílula. E há uma minoria, 20%, na qual estava, por acaso, Adão, o bispo Wojtyla. Há uma minoria que diz não é lícito, passa pelo. E entre 66 e 68, o Papa Paulo VI tem o documento nas mãos. E é incapaz de dizer sim ou não. Aliás, as situações de Paulo VI eram conhecidas. É incapaz de dizer sim ou não, e vem em 68, talvez não por acaso em 68, em julho de 68. Porque em 68 e não em 77, ou não em outubro de 68? Bom, porque há acontecimentos brutais em termos de sublevação da ordem institucional em 68, não se esqueçam. Grandes vultos mudam radicalmente em 68. Dois enormes pensadores cristãos passam de pessoas extremamente arrejadas a pessoas bastante conservadoras em 68. Um, Ratzinger. Outro, Paul Ricoeur. Ambos com brutais conflitos com os estudantes nas instituições universitárias onde eram professores. Bom, em julho de 68, o Papa Paulo VI, com todas as consequências, assina a encíclica Humanae Vitae. Estou a chegar ao fim da minha intervenção. As reações foram brutais, total descontentamento. Até aqui, o Bispo Manuel Falcão deu à estampa, 5 meses depois, em janeiro, a tradução dos documentos das conferências episcopais francesas, belga, holandesa, alemã, canadiana, que eram brutalmente críticas em relação à encíclica Humanae Vitae, e duas coisas se verificam. A restauração brutal do poder ultraconservador da Cúria Romana até hoje, completamente apoiada por João Paulo II, a meu ver, talvez menos por Ratzinger, não apoiada, obviamente, por João Paulo I. Não apoiado, obviamente, por João Paulo I, pelo contrário. E em aberto a questão, e termino a minha intervenção já, em aberto a questão da autoridade do magistério. Isto é, porque é que o magistério romano, em relação à contracepção, vem desde a Casta Econômica e diante até, isto é, o magistério romano é reformável? Pode a Igreja enganar-se numa encíclica? Designadamente a encíclica Casta Econômica de 1931 de Pio XI, ou um dos, enfim, penso que não é segredo, o cardeal Martini, jesuíta, neste momento, cardeal emérito, no célebre livro Colóquios em Jerusalém, numa entrevista em que ele disse claramente que a Igreja tem que rever a Humanae Vitae e tem que escrever uma outra encíclica. Não tem que desautorizar formalmente a Humanae Vitae, mas tem que haver um Papa que faça um aprofundamento da sexualidade e das questões de natalidade e de contracepção na Igreja e que escreva uma outra encíclica, e isto o Vaticano II não fez. A Comissão Pontifícia fê-lo, o Papa Montini desgraçadamente optou pela minoria contra a maioria, e até hoje sofremos as consequências. Mesmo que o Papa já venha a dizer que excepcionalmente se pode usar preservativo, mesmo que o Monsenhor Feitor Pinto tenha tido há muitos anos a coragem de dizer isso na primeira página do Expresso, que lhe deu imensos dissabores, a verdade é que até hoje a Igreja Católica não ousou reformar esta questão. E eu penso que enquanto não conseguir paralelamente reformar a Cúria do Vaticano, muito dificilmente isto será alterado.